digo que coelho saindo da cartola. Mais incrível que ver alguém desaparecer do seu lado é dizer, com licença, por favor, me desculpe e muito obrigado! Deixei o Tião triste. A gente brigou por causa de um carrinho azul. Mas se de repente alguém se entristecer, tiver ficado bravo, chateado com você, você pede desculpa. Me desculpa. Que tal você repetir essa palavra mágica? Boa ideia. Tião, você me desculpa? Sim! Se precisa.